1170, chame Recife, 12685, ao término 2545. Ok, 2685, 2545, Recife, 1170, obrigado, boa noite. Boa noite. Solo TAN 3152 para o táxi com 99 no QAB 2 horas e 15 até a Natal. Autorizado até o ponto de espera via Índia, a torre em 118.95, ajuste 1014. TAN 3152. TAN 3152. Azul 4062, desça para 2000 pés, ajuste na 014, livre LS, reporte estabilizado. 2014, autorizado LS, chama estabilizado, azul 4062. Semana do ponto de espera da 0. TAN 3152, boa noite, autorizado alinhar e decolar pista na 0, vento 170 graus, 0 menos. Alinha e decola, TAN 3152. E aí, sou do pátio, posição 3 do pátio 1? Negativo, posição 3 do pátio 1 está sendo levada para a posição 7 do pátio 1. Tenente, durante o reboque mantém escuta, está autorizado, reporta no término. Ok, reportará, mantendo a escuta. 3152, decolar 210, estima controle 120, décima 8. 08, Amorante. Delta 3152, decolou cruzando 1300. Delta 3152, contato radar, sua para nível 330, sai da Pucaracaju. 330 pro Pucaracaju, poderia voar direto Puca, senhorita? Autorizado. Controle, o TAM 3152 voltando. Senhorita, a intenção era ter pedido voar direto a Aracaju, é possível, senhorita? Mantenha certa a quarta de coordenação. Senhora, obrigado. Salvador, boa noite. 393, aguarde cópia João Pessoa. Do 91, no livro das restrições, autorizado ILS, em aposto estabilizado. CN 32 do 91, poderia voar na Brasil do 32 do 91? Autorizado, TAM 38 do 91. Vada do 38 do 91, descendo a 2000, autorizado ILS. TAM 3152, vou direto Maceió. Direto Maceió, 3152. Grato. Azul 4062, na escuta da torre. Apenas confirmando, da baixada travada azul 4062, estima a torre. Torre 1895. 1895, boa noite, azul. Salvador, boa noite, azul 4062, está na curtíssima, baixada travada. Azul 4062, livre pouso, pista no zero, vento 160 graus, 07 nós. Eu pouso azul 4062. Azul 4062, no solo 215, libera direito, chame solo em 1219. Direito 219, 4062, boa noite. Azul 4062, livrou na sua escuta, boa noite. Grande Azul, prossiga via Alfa e Kilo, pátio 3. Alfa e Kilo, pátio 3. Azul 4062, obrigado, boa noite. TAM 3891, chame a torre 118-195. 3195, 3195. TAM 3152, chame Recife em 12685, alterna 12545. 12585, 12545, TAM 3152. Torre Salvador, bom dia, TAM 3291. São 3891, boa noite, continua a aproximação, reporte de pouso baixado travado, ajuste na 0-4. Baixado e travado. CAM 3891, livre pouso próximo 0, vento 180 graus, 06 nós. Livre pouso na 10, até 3891. Afirmativo, está autorizado 190 para a Gol Pessoa, Golf 677, decola da 10 com curva esquerda, Uca Aracaju. Controle 120.8, aciona o 5555. Para puxa aí, tá livre, chama a idade. Para Guarulhos, confirme o nível? 360. Está autorizado 360, a rota do plano de voo, decolagem da pista 10 com curva direita, saída Gael Leda, Pois Leda Motiva, Apê Zulu 10, Dride, Apê Zulu no 6, Após Conforme. 120.8, 5557. Autorizando Guarulhos, nível 360. Reconquista 1-0, curva direita, Israel, Leda, Capo, Motiva, aí abriu 1-0, Brice, Capo, 1-6, Controlino 208, Transponder 5557, voo 9037. Confirma o portão 9? Portão 9. Chama para puxa acionamento. Camarada. Falou, boa noite, está 3891. 3891, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 31-70, sua identificação? Sim, 31-70, chega da mar e desce para nível de voo 050. 050, pode fazer a segunda? Autorizado inicialmente, etapa. Comodoro, o script 363, está pronto para o táxi. 57 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Natal. Autorizado trip via Pátio Índio, ponto espera 1895, ajuste 1014. Espera, Cripe 5393, boa noite, autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento 1960 graus, 06. Autorização 31-70, voa direto para França. 31-70, voa e Duna. Mesma para onde está? Autorizado. Tira uma vacina, né, presidente? Até a etapa, então, inicialmente, aguarde. Salvador, o San 3170. Prossiga, tá 3170. Considera, a gente vai manter aqui a proa de TAP e interceptar aí a chegada e conforme. Sim. Cripe 5393, decolado 229, chama o controle em 1-200-8, bom voo. Antônio 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Cripe 5393. Cripe 5393, boa noite, contato radar, sua para nível de voo 190, sai da Pucaracaju. Sabe para 10 Pucaracaju. 3170, desça para 2000 pés, ajuste na 04. 2014, na 3170. 31970, autorizado ILS, repista 10, reposta estabilizado. Autorizado ILS, reposta estável do 3170. Estabilizou, tá 3170. Tá 3170, complete aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 395, ó. Torre Salvador, bom dia, tá 3170, passo externo, baixar travado. Tá 3170, boa noite, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 07 nós. Pouso autorizado, tá 3170. Tan 3170, missão Luz 39, libere direito, chama o solo em 121, decimal 9. Direito, chama o solo, 219, bom. Solo Salvador, bom dia, o Tan 3170. Bom dia, 3170, prossiga via Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, para o 612, 3170. Script 5393, chame Recife 12685, alterna 12545. 12685, 12545. Boa noite, obrigado. Boa noite. Salvador, gol 9037, para a posição de funcionamento. Coordenação com a infraero, para ser rebocada até através do 8, chama para o táxi. Através do 8, chamada para o táxi, gol 9037. O sol poderia confirmar a porção do Zan 3170? 3170612. Ah, obrigado, meu Deus. 09037 para o táxi, 1970 a bordo, 4:20, a alterna Florianópolis. O 37 via Índia, quando espera no 0 a torre 1895, 1013 o ajuste. 1013, Índia, ponto de espera 1895, 9037, boa noite. Salve Salvador, bom dia, voo 9037, ponto de espera 10. Voo 9037, boa noite, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 180 graus, 089. Livre decolagem 10, voo 9037. Decolada 850, chame o controle em 1-2-0-2-1-8, bom voo. 208, boa noite. 3 Salvador, boa noite, gol 9037, passando gol 1500. Gol 9037, contato é radar, sua para a nível 360, no DEL. 360, DEL, gol 9037. 9037, Gol Bridge. Direto Bridge, Gol 9037. Gol 9037, centro Recife solicita que suba restrito, nível 340. Ciente, restrito 340, Gol 9037. Gol 9037, chame Recife em 1251, alterna 13395. 251-3395, 9037, pode ir. Forte.